chegou-se uma hora, a hora é de dançar. Dance que dance, que dance, dance com alguém. Dance que dance, isso faz muito bem. Dance que dance, que dance, dance com alguém. Dance que dance, isso faz muito bem. Chegou sua hora, a hora é de dançar. Dance que dance, que dance, dance com alguém. Dance que dance, isso faz muito bem. Dance que dance, que dance, dance com alguém. Dance que dance, isso faz muito bem. Chegou sua hora, a hora é de dançar. Solte a energia que vem dentro de você. A hora é essa e eu quero ver. Pois esqueça os problemas e saiba superar. Pois chegou sua hora, a hora é de dançar. Dance que dance, que dance, dance.